开始啊。 224, copia 190 para Aracaju. Copia. Canama 224, Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, após decolagem, curva esquerda, saída Conde, aciona transponder 0260, controle Salvador 120, decimal 8. Correto, chamada 224, portão 3, chame pronto, pushback, sonamento. Só 3178 no céu 26, libere a direita e reporte pista livre. Vamos parar o céu 3172. Salvador, Azul 4959, parte 3, remota 4, pushback, acionamento. Por acionar, chame táxi, Azul 4959. 4959. Alinhar para limpa decolagem, transição no 0, tá 3305. Tá 3178, chame controle solo em 121, decimal 1. 211, bom trabalho, Azul, atenção, tá aí, não sei se é. Boa noite. Solo, Alfa 3178, Leivão, para a Alfa. 2-3178, táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, 3178, seria a nossa posição? Remota 14, parte principal. Remota 14, onde vai Juliette, vamos parar. Forma 2-320, iniciando rolagem. 7, aguardando, boa, 9723. Bono 723, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 20 graus, 10 nós. Lembre pouso no 0, Bono 723. Os 9, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, boa noite, o Afonso é Banana. Boa noite, bom voo. Boa noite, Altran 305, decola na Puca, Aracaju. Centro 305, boa noite, contato radar, seja para o nível 330, saiu da Puca. Centro 3305. Faz o passagem de 737 a linha, mantém 105001. Copio 370. Copio 370. 1096, Fortaleza, aprovado nível 370, via Persulu 19, até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decola 10, com curva esquerda após a decolagem, subida Momo, transição Proti, aciona transponder 5133, controle Salvador 120, decimal 8. Fortaleza 370, Apesar 19, Bangu, Abuco, Fortaleza. Saída Momo Frotti, decola da 10, curva na esquerda. Lodge 1208 no controle. Gomo 096, posição 6. Correto, 62, deixa eu ir pronto, pushback, vou no 096. É, volta lá. Bono 723, no solo 31, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. 723, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, Bono 723. Nós. Livre, decolado, pista 1-0-1-5-0-0-1. Terra Bravo, Alfa Romeo Alterna, com 3 horas. Parte principal, segunda direita, após via Índia e Alfa. Ponto, espera pista no zero, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 9. Tem um bom boi, boa noite, azul 4959. 4959, segue em frente então. Ingressa via Índia Alfa, no ponto, espera dando 0, torre 1 no 8, 9, 5, ajuste 1019. Uma excelente noite, uma ótima semana. Salvador, gol 9932, portão 8, puxa acionamento. Vibracionar, gol 9932, chame táxi. 3-0, acionamento, chame táxi, 9932. Azul 5001, decolado 233, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, Salvador, azul 5001, boa noite. Boa noite. Salvador 5001, eu saio ao céu. Azul 5001, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto líder. Autorizado direto líder, 340, 5001. Alinhado e mantém pistola 0. Ah, ali mantém. Azul, 4959. Portão 04. Direto, portão 4, voo 9732. 134, alright, copy. Go ahead. 134, direto Maceió, Sierra Bravo, Mike Oscar. At level 350 via Brazil 17 until Orago. After Orago, direct to Maceió. Departure from runway 10. After departure, left turn Puka departure, and then Jamu, and then Aracaju. Score code 5131 and control departure frequency 120.80. Flat level 350, Waterloo 17, Orago, and direct. Take off runway 10, left turn after take off, cut the departure, thermal, inspection. After Aracaju, Fox 5131, frequency 120.8, go 1134. Rebex correct, go 1134, stand 02, report when ready, push and start. 230, 5 milhas. Certo, livre de linha, azul 5001, atrás do voo direto líder. Ah, direto líder, graças, 5001, 340. Atenção 3305, chame Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Vai chamar o Centro Recife 2085, alterne 2545, chame 3305, boa. Taxa 27-7440, porta autonomia 430, alterna Salvador. 774, autorizado táxi. Até a saída do pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Até a saída do pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal, 2774. Azul 4959, 1600 PS, saída Coral. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para o nível 140, autorizado direto Coral. Sente, direto Coral, Azul 4959. Direita via Índia e Alfa, considero pista no zero, turrino no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 9, então bom voo, boa noite, Azul 2774. 2774, prossegue então, Índia, Alfa, lá torre, torre 1895, 1009, já. Azul 2774, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Alinha e decola, pista no 0, 2774. Azul 5001, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. 133, 95, 5001, boa noite. Boa noite. Azul 9300, serviço radar encerrado, 57 no lixo do oeste de Salvador, chame controle Léo, 120 decimal 1. Na 6224, portão 3, livre acionar, chame táxi. 30, puxa bem aqui o acionamento, depois da entrada, puxa bem 224. Salvador, voo 9932. Voo 9932, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar, manter, pista no zero, voo 9932. Azul 2774, decolar 242, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 1208, azul 2774. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Passando 1200 pés no perfil da Coral. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 180, saiu da Coral. Atenção 180, saída Coral 2774. Gol 9932, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 10 graus, 07 nós. Leve decolagem, pistola 0, voo 9932. Como 868, boa noite, autorizado direto do Ana, deixa para o nível 050. Bom, hoje é Salvador, voo 9932. Voo 9932, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUC. 350, PUC 9932. 6224, DOB 115, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Eita, Índia e Alfa, considera 10, torre 198, decimal 95, altímetro 10, 8. Tamo oi, boa noite, Oxinamer 224. Índia e Alfa, pista 10, 198, decimal 95, 10, 8, Oxinamer 224, boa noite. Bono 096, chame táxi. Vira pra trás, táxi. Bono 096. Xener 6224, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Xener 6224. Índia e Alfa, atmosfera 10, torre 1-8, decimal 95, altímetro 10-8, bom voo e boa noite, gol 1-0-9-6. Parte de Alfa, atmosfera 10-18-95, 0-9-6, boa noite. Gol 9932, semicentro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2825, 9932. Coordinate with the ground staff, with your ground staff, after the traffic passed behind, the traffic is Boeing 737 of the same company. After the traffic, clear to start up and push comrade stacks. Okay, after 737, you're clear for 15 seconds, start up. Call you back for a check to go 1134. Autorizado a assinar o LS, reporte estabilizado. Número 18 autorizado, acho que não. Portará estabilizado, boa noite, Nelson. Voo 1096, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 06 nós. Pista de alinhar e decolar, Voo 1090. Bono 096, decolado 54, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 120, 59, serviço radar encerrado, 57 minutos do oeste de Salvador. Chame controle de alta frequência 120, decimal 1. Boa noite. Controle Gol 096, decola. Bona 096, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída MOMO. Boa noite, direção 370, Gol 096. Gol 1134, request back with 177 on board, 2 hours alternating. Go 1134, driven by the right, taxi India and Alpha. Now report to 010, contact tower 118.95. Option side 1018, have a good flight and good night. 1018, right, India and Alpha, holding point 118.95, go 1134, have a nice. está justo na MS2 no espaço. Pelo Salvador, chanela 224. Mas, você poderá direto para onde era Caju, para o MS2? Eu chanela 224 e aguardo a coordenação. Aguardo, 224. Passe off runway 10, go 1134. O ano 098, boa noite, autorizado direto Duna, lista para o nível 050. Duna 050, bom dia, bom dia. Go 1134, airborne at 58, call departure control 120.8. 1208, go 1134. Decimal 95. Boa noite, 68, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. Five zero when request fly direct Aracaju. Go 1134, standby. 1134. Chanelé 224, negativo o contato com o controle Aracaju, mantenha a proa de Conde. Azul 2774, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Sala controle, Léo, frequência no 20 decimal 1. Boa noite. Vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, no 868. 1-0-9-6, somos centro Recife, 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Centro Recife, 2-6-5-2-5-4-5, bom, 0-9-6. Chalé 224, serviço radar encerrado, 55 milhas nordeste do Salvador. Sob controle Aracaju, frequência na 20.3 e solicita a descida. Gol 1868, no solo 02, primeira direita, chama e controle solo em 1-2-1-1. Gol 1134. Gol 1134, go ahead. Request fly Aracaju. Lantern, book the path to the to ask to go 1134. 1134. Comandante, boa noite, 98, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, 0. Segundo, cara, 0504, 07. Goma 098, do separa 2000 pés, ajuste na 018, autorizado acionar ILS, reporte estabilizado. 1018, autorizado a ILS, reporte estabilizado com 098. Gol 1134, call Recife, 126.85, Sanudo 125.45. 265, can you say again, second one? Sanudo 125.45. Roger, 125.45, go 1134. Controle, salva 2, muito boa noite. Oceaner 6212, com informação, bravo. Oceaner 6212, boa noite. Autorizado direto do Lima, deixa para o nível 060. Direto do Lima para o 060, Oceaner 6212. Boa noite, 3152, cruzo 203 para o 150, centro de informação, bravo. Centro 3152, boa noite, autorizado para o TAP, deixa para o nível 070. TAP 070, TAP. Salvador, boa noite, o TAP 3600, passo 220 para o 170, centro de informação, bravo. Está mantendo 260 nós 2609. Gente, com 3600, boa noite, autorizado chegada Mário, deixa para o nível 080. 080 na chegada Mário da 3600. Gol 1098. 1098, chama a torre 118 do sinal 95. 895, graças. Avião 4107, você para 2000 pés, avião chama 018. Autorizado a chamar ILS, reporte estabilizado. Estabilizado 2000, 018, é contra estabilizado 4107. Chama 6212, você para 3000 pés, avião chama 018. 3.1018, Oceaner 6212. Voo 098, no solo 15, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. 121, voo 098. Número 4 na aproximação. Descendo para o 050, descendo para 2209, tá? 3600. Então, 3152, você para 4000 pés, ajuste na 018, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2209. Tênis, show de salto 229, descendo para 4000 pés, 28, tá? 3152. Azul 4107. Azul 4107, está na torre 118, decimal 95. 118, bom trabalho. Obrigada. Chama 6212, vista para 2 meu país. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, final ILS, o janela 6212. Livre, pouso 4107. Azul 2713, boa noite, contato radar passando a posição com o voo Bonf para a chegada Bonf, reporte para a descida. Bonf 27, chegada Bonf. Então, 3600, pode descer via de saldo no 08. Então, 3600, você via para 2000 pés, ajuste na 08. 2000 pés, 08, descendo via na 3600. Então, 3152, você para 2000 pés, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. 2002, você para o salário estabilizado, tá? 3152. Azul 4107 no solo 20, libera direita, chame controle solo em 121, deixa 1. A gente libera direita e 211 azul 4107. Localizador Oceanair 63, 62, 62. Oceanair 62, completa o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 1895. 7, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, do 4107. Oceanair 62, 12. Xaner 6212, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 10 graus, 10 nós. Zero, pouso 10, Xaner 6212. Centro 3600, completo seu destino de velocidade 190 mais. Vai ser de tráfego a 9 milhas em redução, autorizada a final de LS, reporte estabilizado. Sim, está reduzindo, autorizado LS XTI, 3600. Copa Vista, 3152. 3152, completo o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Obrigado, boa noite. 3152, está estabilizado, ILS X-Ray, pista 10, Copa Vista. 3152, boa noite, mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o tráfego número 1, mantendo aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Xaner 6212, no solo 25, libera direita e reporte pista livre. Reporte livre, passa a intersecção, vai quebrar na Bravo. Está agilizando. Lembrando na Bravo, Oceanero 62, 1 a 2. Tá 3152, pista livre, pouso autorizado, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pista livre, pouso, pistola 0.